BDG Kayen. Histoire à Kafoufou Naboula et Sila. Histoire à Domingo Vachana Kaïsese et Sila. Ma cambo est changé. Moka ya monte koma ya malili. Milanou na ba zombi. Et salamene. Et bon à Kakulama. Et pas que comme il a sa ifora. Boy au fin de compte. Jampi pipina. Nyanga la katao. Nadola. C'est un diamant. Soto kanakie atanso sina toko ya kosa la force à faire amigo cuidado a trabalho rapido rapido angola lunda a problema da guerra nos queremos paz da angola amigo cuidado a trabalho rapido rapido angola lunda a problema da guerra. Comina sai fora aí. Amigo, cuidado. A trabalho rápido, rápido. Angola não dá. A problema da guerra. Nós queremos paz da Angola. Amigo, cuidado. A trabalho rápido, rápido. Angola não dá. A problema da guerra. Nós queremos paz da Angola. Jean-Marie Mulato, King Service. Claude Toto, papa Nanadette. Regressa na nossa terra. Só que vitumba é coca nessa cate que ele vai é bonaca. Mama sucate, toco daqui a roupa e toco zica e amor. Ah, você. Marte Kayumba na Anvers. Regressa na nossa terra. E tu fala. Só que vitumba é coca nessa cate que ele vai é bonaca. Barnabé Mafungu. Olivier Stone, ORT. RG Distribution, je y arrive. Hey! Chico Paul, Viola, Nicolas, Jésus de Londres. Et tout! Tristan Coloqué, chez Maquis.